Yeah. Esse é o acorde dos vizinhos. Esse é o 100 mil por 5. Esse é o novo rico. Esse é o jovem Santicismo. Meus números tão subindo e o meu ego cresce nessa proporção. Pode pá que a força tá no meu cabelo. Eu fiz um voto na Zira, eu me chamei de Sansão. Eu tô no mesmo nível desde quando eu comecei. Eu tô sempre no auge. E se eu continuar desse jeito, em pouco tempo eu tô dentro de um ad. Se eu tivesse ouvido seus conselhos, eu tava perdendo meu tempo dentro da Art Walk. Hoje eu sou recai de artefato, eu tô no hype, nego, e valeu pelo salve. Já faz um tempo que eu não pego fila, nem sei como que essa gente chama. Rapidamente eu mudei de vida, os tênis que vendia, hoje a Nike manda. Já disse que não quero like ou fama, igual o Spock, eu quero ela de Balmain na cama. Gosto off-watch, Villon, NPA e Jordan, cês quer punchline, eu sou Mike Toma. Escrevendo e gravando esses hits em goma. Ali liga pra ambulância, deixa o beat em coma. Eles me querem no feat, eu 2k na conta. Deposito em 8 linhas, mano, vixe, lona. Novo rico, essa moça, pele africana. Raiz de quebrada, tipo funk, eu reggae, eu samba. Eu sou Black Panther, Kobe, Black Mamba. Arnold Schwarzer, negro, eu sou Black Conan. Enriquecer com o meu talento. Meu mano, eu te prometo, a arte vai ser meu sustento. Enriquecer, eu tenho pouco tempo. Com essa ambição, sei muito bem que morro cedo. Sustento, enriquecer, eu tenho pouco tempo. Com essa ambição, sei muito bem que morro cedo. Tô escrevendo o Novo Testamento. Pode queimar tudo que te passar. Só pra teimar que tem o kit mais caro. Não adianta se tá fora do tempo. Se derruba quem tá em alta é falta. Contra quem tem chapotão não tá. Entre a ribalta e o malte na quebrada. Quantos conta quem ter se perde nos chuncha. Disse pra matar o ego. Não pegar a visão, afinal não tinha xota, né? Meu flow Roberto Carlos. Pode me colocar no ataque, mando bem com a canhota, né? Jogadores de araque. Conta notas de 100, não traz minha voz de volta, né? Bom, vão entender minha cima como. Cê não sabe nem quem cês vota, né? Tenho mais 2 anos de vida, eles criticou bem, eu Jean-Michel. Tenho mais 2 anos de vida, eles criticou quem? Eu Bob Chanel, sonhador do último vagão. Tô aproveitando o espaço que vagou. Cheio de fé no mundo tão pagão. Tô cobrando quem não me pagou. Passe leis, eles passam pano. Estudei os melhores pra ser melhor que os melhores. Pretos no topo é o primeiro plano. Nem fudi com a cena ainda, tô brincando com clitóris. Sem xilique, sou Menelik. Contando dinheiro na primeira classe pra van. Fiz parecer tão fácil andar o mundo inteiro. Por isso o Freud fala que a terra é plana. Chama. Com o meu talento, meu mano, eu te prometo, a arte vai ser meu sustento. Enriquecer, eu tenho pouco tempo. Com essa ambição, sei muito bem que morro cedo. Enriquecer, com o meu talento, meu mano, eu te prometo, a arte vai ser meu sustento.